pela quebrada de manhã, aumentando os audioclã. Tô nem vendo quem fofoca, os falador passa amanhã. Tô vendendo mais CD que camelô dia de domingo. De camelô, empresário rico igual Silvio. Mas não sou santo, aqui é Corinthians. Seguimos aqui botando pra trampar sua máquina cinza. Tio ainda estoura boa com meus trutos. Eu vou parar lá em Ubatuba, comendo porçãozinho da mambuca. Eu compro uma pala marrom só pra tocar o din-din-dom. E vou mostrar pros meus vizinhos que rap ainda é o som, porra. Trazer de volta as músicas com fundamento que as crianças da favela já não escutam, isso faz tempo. Eu vou suave aqui no vale, dá mil grau, tio. Vou dando vida pra essas línguas, energia volátil. Vou na missão desses quilates, sabendo que os quilates nunca morde. Eu nem me encanto com esses sonoporte. Ornette canta na esquina pra chamar as vilã. Elas vêm cantando meu rap pra dizer que é fã. Deu sua viala, molecão boladão de manhã. Fone no talo, estralando vários quilos de audioclã. Os gol quadrado tomou o lugar dos colimã. Meus amigos cresceu, também cresceu suas irmãs. Os que partirem fazem falta e que falta meu truto. Os pé de break, ainda isso daqui não muda. Meu caminhar por uma vida atrás do horizonte. O coração bate empolgado como se fosse ontem. De fronte, eu vi o sol atrás do mar sumir. Pessoas boas, âmias, antes delas ir. Eu sou levado, meu legado é fazer o som chegar. Sou bolada, roça, é nós da massa, clã que tá. Sou litoral, tô embaçado. Eu sou DTPK, eu sou o Vale Audioclã. Vim pra fazer seus fones estourar. E aí, malandra? Som é pesado, chapa, chapa, chapa, chapa. E aí, malandra? Som é pesado, chapa, chapa, chapa. E aí, malandra? Som é pesado, chapa, chapa, chapa. E aí, malandra? Meu apelido era Marquinho, no tempo que era magrinho, não sabia o caminho, mas não andava sozinho. Já no tempo do colégio, a peita do Big Popa só mudava de cueca, mas ia com a mesma roupa, mesmo boot e o boné, mesma bear, minha bag. Minha vizinha achava feio, hoje diz que é swag. Mó suave, igual vinho de dois conto barato, que na segunda aula eu já tava chapado. Pro meu pai foi Ultraman, eu assisti Pokémon. Minhas primas de 15 anos já fazendo ultrassom. Beijar na boca é coisa do passado, um funk dizia, elas continuam na gandaia, as filhas delas com a minha tia. Cada um com seu quadrado, tá feliz, tá limpo. Tô atrasado como sempre na função do garimpo. No centrão de SP, churrasco grego e marreta. O que suco é grátis, o vinagrete de gaveta. Era só o gole de Cuba, nós no papo de vida. Pra afogar as angústias, meu coração tá na vila. Minha ambição nasce depois daqui, segue as placas. Vou por aí rabiscando, lausa no mapa. Ficava sozinho em casa, arrastava as mina, varava as madrugadas. Com estruta na esquina, fazendo rima. Cresci em volta de coisa errada. Perdi uns parça, por Deus fui outra caminhada. Não, não pedi pra ser referência ao porta-voz. Mas se os moleque faz reverência, então é nóis. Na essência, Vita M, maloca, malícia. Sem vocação pra ladrão, nem polícia. Meu nome é rap, bem de vila, que em outro eu não caibo. Se o rap vira, eu tô em Dubai, mas não largo do bairro. Aqui não morro, raiz de tudo é o quintal. Tem break music, fui de bonde no grau. Malandra, som é pesado, chapa, chapa, chapa, chapa. E aí, malandra?